livres de um mate na sombra de um paraíso. Semblante triste do aviso que ronda o ciclo que encerra, do vento mesclado na terra, um janeiro de mormaço, desseca os dentes do laço, deixando ao campo quem berra, resseca os dentes do laço, deixando ao campo quem berra. O pingo mouro da encilha não ringe mais, Pai Santo. As botas de couro cru não garroneiam prateadas. O pensamento na estrada não tem caminho nem fim. E as rugas peladas em mim são tombos na invernada. E as rugas peladas em mim são tombos na invernada. A linda pegou a estrada, os pagos beirando o céu, ficando um gosto de fel que amarga junto a cambona, um silenciar de cordiona, com poeira na baixaria e o tranco largo dos dias, suando junto a carona, e o tranco largo dos dias, suando junto a carona. Perde sua força, pois nem a cruz a levanta. No dia em que o sol descamba em algum rumar balconeiro, parece que o corpo inteiro, já castigado de andança, escolhe o tipo da trança pra um cabrestear estradeiro. Escolhe o tipo da trança pra um cabrestear estradeiro. É a vida que se arremata na calma que ronda as casas. É como água nas brasas que leva a alma ao léu, ficando só um chapéu, cobrindo a quina da porta e uma certeza já morta, bombeando o rancho do céu. E uma certeza já morta, bombeando o rancho do céu.